Olá pessoal, aqui é o Léo e você ouve agora Salve Umbanda, um podcast dedicado à religião de Umbanda em suas expressões reflexivas. Isto é, eu tentarei sempre trazer conteúdos que possam provocar reflexões a partir de uma experiência prática, pessoal, dentro da Umbanda. Já existem canais e mesmo podcasts que visam explicar detalhes, digamos, técnicos da religião, ou seja, os seus fundamentos, as suas práticas, os seus rituais. Eu aqui abordarei muito pouco sobre isso. Abordarei mais uma reflexão a partir de uma experiência vivida dentro da religião. Você pode conhecer melhor essa proposta e acessar o meu site salveumbanda.com, salveumbanda.com. E este é o nosso segundo podcast, gravado no dia 1 de julho do ano de 2016, sempre gravado, ou quase sempre pelo menos, na zona rural de Uberaba, Minas Gerais. Então vocês vão ouvir cachorro, vão ouvir galinhas, vão ouvir vacas, porque esse é o cenário em que eu me inspiro para trazer aí as gravações, ok? Bom, hoje nós vamos trazer um tema que eu penso ser muito interessante, que é o seguinte: saber ouvir os conselhos dos guias. Bom, mas como assim saber ouvir os conselhos dos guias? Estranhou o título? Mas você vai entender. E vamos começar do seguinte pressuposto. Você é uma pessoa que procurou um terreiro, e quase todas as pessoas que procuram semanalmente os terreiros do Brasil o fazem porque estão com algum problema, estão com alguma dificuldade, ou estão doentes, ou estão sofrendo, ou querem uma orientação, e procuram o terreiro por uma necessidade de reajuste, seja a nível físico, espiritual, ou mesmo psicológico. São poucas as pessoas, em termos de proporcionalidade, que procuram um terreiro simplesmente porque são adeptas, porque escolheram aquela casa para frequentar, ou simplesmente para agradecer. A maioria procura porque tem um problema. E vamos supor que você chegue até um terreiro e sua queixa é uma dificuldade para dormir. De algum tempo para cá, você tem sentido uma imensa dificuldade em reconciliar o sono. Você deita, mas não dorme. Seus pensamentos vão longe, você se preocupa com coisas alheias, ou com problemas que você poderia deixar para o outro dia e que estão te afligindo e você não dorme. E já está ficando cansativo, você já não sente mais aquela energia, aquele vigor, você está com sono toda hora, isso tem te atrapalhado no serviço, isso tem te atrapalhado nas suas relações familiares. Então chegou o momento em que você decidiu buscar uma ajuda espiritual. Pois bem, você chegou ao terreiro, é um trabalho de preto velho, e você foi atendida por uma entidade. Depois de contar a essa entidade a sua história, essa entidade te disse o seguinte: Fi, se você está com dificuldade de fazer dormido, porque vossos pensamentos não estão disciplinados. Se você tem de aprender a se controlar esse pensador, porque se não controla esse pensador, não faz dormido. É assim que eles costumam falar, pelo menos uma grande parte, né? E para quem não conseguiu entender, né? Como se a entidade quisesse dizer o seguinte: você tem que aprender a controlar os seus pensamentos, porque se você não controlar os seus pensamentos, você não vai conseguir dormir. E pode ser que em seguida a entidade diz assim: Fi, você tem que ter mais paciência, porque vocês não andam se tendo muito paciência. Vai se fica bravo com qualquer coisa. E aí, se você conseguir entender, a entidade está dizendo, né, que a pessoa precisa ter mais paciência, porque fica brava com qualquer coisa. E ao escutar esse conselho, você não gostou muito. Você esperava algo mais. Você esperava, talvez, que a entidade dissesse o CPF, se ela contasse uma coisa absurdamente pessoal que ninguém saberia, ou você simplesmente esperava que ela dissesse que tem um trabalho contra você, que alguém está te mandando demanda, e é por isso que você não dorme. Porque quando a gente sofre, a hipótese do mirabolante, ela é sempre mais chamativa, né? Não seria muito mais fácil se simplesmente houvesse alguma coisa externa que me impedisse de dormir? Uma entidade ou um trabalho que fizeram? Não é muito mais fácil pensar isso do que eu ter que repensar a forma como eu estou pensando? As minhas atitudes, os meus atos? Porque isso gera pensamento? É muito mais. Então, e aí você olha aquela entidade ali e você pensa, ó, isso aí nem é entidade nada. Esse cara tá fingindo, não tinha o que falar, aí apelou pra essa coisa genérica que me disse. Ou você pode pensar, ah, sei lá, viu, isso aí que ele me falou, eu já sei, meu problema não é esse, meu problema é outro. Ou você pode pensar, ah, esse negócio aí de espírito, isso aí não existe não. Vim cá, tentei, mas isso pra mim é besteira, não existe espírito, não existe nada, eu tô perdendo meu tempo. Ou você pode tentar refletir sobre aquele conselho que a entidade te deu. Mas enfim, os pretos velhos, que é o caso do nosso exemplo, eles são espíritos que normalmente falam com simplicidade. Simplicidade característica do período e do vocabulário que eles tiveram aqui na Terra. Ora, às vezes eu encontro algumas pessoas que dizem assim, ah, esse negócio do espírito fica falando sossego, não sei o quê, isso aí pra mim é bobagem e tal. Muito bem, eu sou mineiro, eu tenho costume de falar uai, nós, sou, trem, características comuns do vocabulário do mineiro. Se eu vier a desencarnar hoje, muito provavelmente daqui 50 anos eu ainda continuarei falando uai, sou, trem, bom, porque essas são raízes da minha educação. Ora, um espírito que desencarna 200 anos atrás, tendo sido escravo, ou seja, privado de uma educação, então ele vai se pronunciar de que jeito? Ele vai falar como? No linguajar próprio, característico que ele aprendeu aqui, não há mistério nenhum nessa questão. Então ele vai se comunicar dessa forma, trazendo a simplicidade, que o preto velho é isso, é sinônimo de simplicidade, tranquilidade, de paz, doçura, bons sentimentos, e ali você pode simplesmente então ignorar esse conselho que foi te dado, você achou que não, sei lá, não é isso. Muito bem, só que a gente às vezes esquece o seguinte, por exemplo, um pensamento ele tem força, seja ele um pensamento bom, seja um pensamento ruim, ele tem força, e o pensamento não tem apenas força, o pensamento também irradia. E o pensamento não só irradia, o pensamento também impregna. Ora, uma pessoa que se irrita com facilidade, aquela pessoa que se faz sol, reclama, se chove, reclama, se está calor, reclama, se faz frio, reclama, se acorda cedo, reclama, se dorme tarde, reclama. Você sempre conhece alguém assim, né? Sempre tem alguém que a gente conhece que é assim, não é? Uma pessoa com esse baixo astral, a vibração que ela emite para o mundo é uma vibração negativa. O corpo dela está, por assim dizer, ensopado em pessimismo, em reclamação, em angústia. Essas vibrações, elas são como sujeira, elas vai impregnando no corpo de tal forma que chega um momento que você tenta lavar e aí não sai fácil, porque elas já estão impregnadas. Ora, quem tem uma vibração tão densa, tão pesada, pode simplesmente deitar a cabeça na cama e permitir que o espírito se separe do corpo para que ele possa descansar, um processo que é natural e comum? Muito dificilmente. Por quê? Porque as próprias energias densificadas, emitidas a partir do seu pensamento, são forças retentoras da sua alma dentro do corpo. Então, às vezes, aqui é só um exemplo, ok? Não estou generalizando a situação, mas apenas exemplificando, porque uma das minhas ideias é gravar um podcast para membros, leigos e iniciantes. Desculpem. Então, esses pensamentos, eles têm a força de reter a alma. Então, como é que ela vai dormir? Não vai dormir. vai ter episódios de insônia, ou se tiver, o seu sono vai ser conturbado, porque aquelas vibrações vão produzir sonhos confusos, sofrimento, ela não descansa direito assim. Então a gente vê que o Preto Velho, na verdade, ele acertou. Quando ele falou daquela forma simples sobre o pensamento, ele estava falando da causa do problema. A partir do momento que essa pessoa começar a refletir sobre os seus próprios pensamentos e buscar meios para educá-los e, por consequência, se educar também, então ela naturalmente começará um processo de cura, porque eliminando a causa, que são os pensamentos densos, ela deixa de sentir o efeito, que é a insônia. Então ela se cura. E assim o Preto Velho diagnosticou e ainda passou o remédio com a receitinha belezinha. Mas como ele falou de uma forma simplória, ou ele não atendeu a sua expectativa, que imagine, talvez você seja aí um dos João ou Maria das Dores que existem, né? Que se satisfaz de saber que tudo de ruim pode te acontecer. E de repente não era isso, era simplesmente um pensamento. Não tinha entidade nenhuma te atrapalhando, ninguém nunca fez demanda para você. É você mesmo que está se prejudicando. E ali o Preto Velho te ofereceu o remédio necessário para a sua melhoria, mas você ignorou. Porque você esperava uma coisa muito grande, na verdade, era tão simples assim. E dessa forma, então, meus amigos, nós todos recebemos da espiritualidade, do conselho das entidades, a receita daquilo que nós precisamos. Então, se você chegar num terreiro e você reclamar, por exemplo, que você está com muita dor na perna e a entidade falar para você melhorar a sua alimentação, tenha certeza que ela não fumou maconha. Ela está falando aquilo ali porque ela está falando da causa do seu problema, que pode nem sempre ter uma ligação direta e reta com a sua queixa. Mas as entidades sabem o que falam. Quando, claro, há um médium bem desenvolvido, que caminha no bem, uma casa bem amparada espiritualmente, porque, como em qualquer religião, você tem tranqueira em qualquer lugar. Então também tem tranqueira na Umbanda, né? Então desde que você frequente uma casa do bem, que você confie, pode ter certeza que as entidades que ali estão se manifestando, ainda que se revistam de uma linguagem simples, vão te falar a causa do seu problema. E se você seguir essa orientação, muito provavelmente você vai atingir, seja lá o que você foi buscar. Então é importante que se diga isso, porque como médium consciente, eu já vi diversas vezes a expressão na face dos consulentes que não gostaram daquilo que a entidade falou. E isso fica até como um alerta aos médiums iniciantes, né? Se a entidade falar uma coisa e você perceber que a consulência não gostou, não fique pensando que a entidade errou, ou que você não conseguiu interpretar direito, ou responder direito, ou traduzir direito, né? Porque às vezes acontece, né? É comum, se você conversar aí com os médiuns iniciantes, eles têm muito receio, então às vezes a entidade fala uma coisa e o consulente faz uma careta e ele pensa que na verdade a entidade errou ou que ele não conseguiu traduzir corretamente o que a entidade queria dizer. Então não pense isso. Pode ser que você erre e você vai errar. Um dia eu vou abordar um episódio sobre isso. Mas geralmente não é erro, geralmente tocou na ferida. Agora vamos aos exemplos, né? Já chega de teoria, vamos à prática. Há uns 5 meses atrás, uma senhora que tinha um grave problema no ouvido veio se consultar com um Preto Velho que se incorpora em mim, Pai José do Congo. E tão logo o Preto Velho deu o passe nela e ela reclamou do problema no ouvido, ele pediu que ela tomasse muito cuidado com os pensamentos dela, que os pensamentos dela andavam em baixa vibração. E esses pensamentos estavam fazendo muito mal a ela. E visivelmente, eu pude ver, como médium consciente, que a senhora não gostou de ouvir aquilo. Ela ficou contrafeita, ela deu até aquela puxada para trás. E muito bem, ela foi embora. Acontece, porém, que essa senhora é amiga da minha sogra. E aí eu não sabia se ela sabia que minha sogra era minha sogra. E ela foi e contou, né, para minha sogra que ela passou com o Preto Velho e que ela não gostou muito daquilo que o Preto Velho disse para ela, porque ela era uma senhora muito católica, muito devota, que fazia cotidianamente as suas orações e não se via como uma pessoa cujos pensamentos fossem negativos ou de baixa vibração. E aí quando a minha sogra me contou, até eu fiquei meio assim, falei, uai gente, será que a entidade errou? Será que eu não traduzi direito aquilo que eu comentei agora há pouco? Mas esqueci, deixei passar. Um tempo depois, essa senhora voltou, né, à casa e passou de novo com o Preto Velho. E ela falou assim, pai, eu quero pedir desculpa pro senhor, porque aquela primeira vez que eu passei e o senhor falou dos meus pensamentos, eu não aceitei. Eu até fiquei revoltada com aquilo. Mas depois, pensando bem, eu vi que, na verdade, os meus pensamentos são mesmo negativos. Porque a dor que eu sinto é tão grande e bate um desespero que eu fico o dia todo reclamando. E assim eu não tenho paz. E não deixo as pessoas da minha casa também terem paz. Aí ele foi, disse que não precisava pedir desculpa nem nada, e que o tratamento dela já havia se iniciado, mas que da parte dela era necessário que ela tivesse essa disposição aos bons pensamentos como sendo fundamental para que o tratamento fosse eficaz. E assim ela procedeu, e mais ou menos uns 8 meses depois ela já estava bem melhor do problema que ela tinha. Então, às vezes acontece isso mesmo, né? A pessoa não gosta daquilo que a entidade falou, mas passa um tempo, reconhece que era verdade e volta atrás. Bom, agora vamos a um exemplo da esquerda, né? Já que nós falamos de Preto Velho, né? Da direita, vamos para a esquerda. Para quem não sabe, esquerda é uma divisão mais didática do que real, em que nós abordamos aí principalmente os Exus e as Pombagiras. E como bem se sabe, Exu e Pombagira têm um vocabulário muito mais solto, muito mais fluido do que as demais entidades, ou seja, eles não têm papas na língua, o que eles querem falar, eles dizem, doa a quem doer, azar de quem perguntou. Mas eles são necessários, porque às vezes o Preto Velho fala assim com tanto rodeio, com tanta calma, com tanta serenidade, que a pessoa não desperta. E às vezes eles mesmos falam, filha, você tem que passar lá com a entidade na esquerda e falar com ele. Por quê? Porque sabe que aquele espírito não tem dó. Ele vai falar o que tiver que falar e pronto, a pessoa que aguente depois. E em muitos casos é realmente necessário esses chacoalhões. Pois bem, um rapaz então veio e passou com o meu Exu. Eu trabalho com o Exu do Lodo. E ele chegou perguntando se a namorada dele estava traindo. Olha só, ele queria saber se a namorada o estava traindo. E o Exu pegou seu charuto, pegou seu conhaque, fumou, bebeu, olhou bem para a cara dele e disse assim, você é cara de pau mesmo de perguntar isso, né? Aí o rapaz deu aquele susto. Você vive traindo ela. Nesse momento você está dividido entre duas moças. As duas acham que você está namorando com elas. E no fim você não está namorando com ninguém. E aí você vem aqui falar dela, perguntar dela, e você? Até quando você vai com isso daí? Isso aí não é comportamento de homem, e muito menos comportamento de quem pretende ser médium. Então, olha que lapada. Direto. E é claro que eu já vi muitos companheiros falar que na casa onde eles atuam, os Exus têm um linguajar mais moderado, eles não xingam, eles não brincam muito. Mas pelo menos a entidade que eu trabalho xinga muito, brinca muito, então vocês podem imaginar que ao lado dessas coisas que eu falei, desfilaram em alguns palavrões que deixaram o rapaz meio empalidecido. E eu acho que às vezes é necessário sim, né? Tem gente que acha que não, ah, não precisa disso, pô, quem sou eu, cara? Às vezes precisa. Tem gente que é assim, se não levar um chacoalhão da entidade, não acorda, não percebe. Então, às vezes, é necessário. Então, seja através da sutileza de um Preto Velho, seja através da palavra firme que toca na ferida de um Exu, se você recebeu um conselho de uma entidade, qualquer que seja esse conselho, reflita sobre ele. Porque eu acredito, muito provavelmente, se você fizer aquilo que ele está pedindo, você vai conseguir a melhoria que você deseja. Bom, vou parando por aqui. Até o próximo áudio. Lembre de visitar o meu site, salveumbanda.com, e também a página no Facebook, Umbanda e Paz. Você vai lá no Facebook, digita Umbanda e Paz e você acha e curte a página aí. Um abraço a todos e até o próximo áudio.